2012. De ano que demora uma vida pra superar, irmão. Você mora quando a mente intoca, troca, universo dopa, verdade te sufoca e nada sobra. Sem dinheiro cê dondoca, olha a vida quebrando, gingado do maloca é mais além. A maldade vem te sola, 2012, só eu e ela em rose, mas sem rosas, só doses que me deixava em outras poses. No auge do cataclisma, rachando as nossas sobras. SJC sem flores, poser se envolve, já gente na procura da cura da nação. Degustar o pensar rico com um amor pobre, e na relação só fode nobre. 2012 dropa, a de rap deteriora a hora. Não conte o tempo porque o mesmo nunca volta. Por a depressão no lápis é o que resta. Menestra não cessa, é o que tem pra festa. Mas quem se fode é quem adestra. Não me sinto associado, sim, entorpecido pelo melhor amigo, correndo um bico. Mas isso é nada, perto das linhas apagadas. Semideus sugando todas as tias, as quebradas. Como vencer um jogo que se perde, é só empata. Empatia falta pra entender a rima alada. 2012 não é tripa saga, mas o Ronaldo não, mas o João. Ferramenta que levanta casas, e quem ignora o teto vende a sala. Sim, uma mente baseada numa casa desestruturada, o que deixa a consciência opaca sentado. Melodrama mostrando o lado torto do abstrato. Tem que ser humano pra aprender com alguém. Não tem essa, irmão, a lição é dividir com quem não tem. Mas aqui no solo árido da ficção vai mais além. E o momento pertence a só essa esquina, mais ninguém. Não deixe que você ama te definir, nem o desconhecido te amedrontar. A vida é livre aberta, se prepare pra deixar terceiro vir rascunhar, irmão.